O livro de Malaquias fala sobre honra ao Senhor. É interessante que o livro de Malaquias geralmente está associado a dízimos e ofertas. Então, se o pastor pedir para abrir Malaquias, alguns irmãos já podem pensar: a ministração é sobre dízimos e ofertas. Mas é interessante como que Deus nunca focou dízimos e ofertas. O livro de Malaquias, no seu contexto, sem olhar versículo isoladamente, é um livro que não fala de dízimos e ofertas. É um livro que fala de honra ao Senhor. E a primeira coisa que o Senhor me deu de uma forma muito clara, e nesta última semana, viajando e estudando quase que o tempo todo, orando, buscando o Senhor, Deus foi confirmando. Esse é um tema nosso para esse ano de 2007. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. E o livro de Malaquias é um livro que fala sobre honrar ao Senhor. E a primeira coisa que Deus fala ao povo, e se está escrito aqui, é porque revela a nossa vida, é que Deus diz: por que que vocês estão fazendo tudo isso sem que isso signifique honra a mim? Tomara que alguém feche as portas para que não se acenda esse fogo em vão. Porque eu não tenho prazer em tudo que vocês estão fazendo. Porque vocês estão fazendo muito para mim, mas não estão me honrando. Não estão me honrando. E nós temos uma sequência de estudos sobre honrar ao Senhor, sobre algumas ferramentas que Deus vai colocar nas nossas mãos para que a gente, antes de entrar 2007, tenha algumas atitudes e algumas decisões pessoais, familiares, comunitárias, que vão representar as condições propícias para Deus realizar o que a palavra dele diz que ele realiza. Para Deus executar em nós e através de nós, neste ano de 2007, muita coisa. Muita coisa. Tudo aquilo que tem preparado, que nada fique bloqueado na minha vida, nem na sua vida. Tem muita coisa, irmão, que a gente ora e pede a Deus e não vê acontecendo, porque Deus não tem onde colocar o que nós pedimos. Esse é um entendimento claro. Eu estou pronto a te responder, filho, mas eu não tenho aonde colocar o que eu já decidi liberar. E quando nós estudamos e quando nós buscamos de Deus alguns ensinos assim, nós vamos preparando nossa vida para recebermos aquilo que Deus tem. E o ponto central, como tema, como alvo, como estudo, nesse mês, e como tema para o próximo ano, é honra ao Senhor. Honrar ao Senhor. O que é honrar alguém, irmão? Na sua concepção, o que você faria para honrar alguém? A quem você honraria? Como você honraria? O que você está disposto a fazer ou a não fazer para honrar alguém? E eu estava caminhando num bairro, na cidade onde eu estava, e eu vi umas revistas no lixo. E era um horário que o lixeiro não tinha passado ainda, e toda casa tinha muito lixo, e todo lixo organizadinho. E eu me peguei vasculhando o lixo. E pensando, deve ter alguma coisa boa aqui para eu achar, porque esse lixo está atraente. E eu catei uma série de revistas novinhas. E levei para casa aquelas revistas. E comecei a ler as revistas, a folhear as revistas. E tinha uma revista, aliás, tinha várias revistas, cada uma falando de uma grife e de um determinado produto. Deve ter custado uma fortuna aquelas revistas, aqueles catálogos, com capas maravilhosas, papéis grossos, quase que pintado a ouro. Tinha uma revista de uma marca de bolsas e acessórios chamada Louis Vuitton, que era um espetáculo. Eu não precisava nem da bolsa, só de andar com a revista já era maravilhoso. Tinha uma revista de relógios. Meu irmão, eu nunca vi tanto relógio sofisticado e maravilhoso e caro. E uma coisa, eu falei assim, meu Deus, só de estar com essa revista eu já me sinto importante, porque se alguém me vê com essa revista debaixo do braço, eu falo assim, puxa, aquele é um homem, né, que, olha, que coisa. E aí eu me lembrei que dias antes estava descendo do avião, eu vi uma moça com uma mala grande da Louis Vuitton. E aí o Espírito do Senhor me fez pensar em algo. Quem faz de tudo e assume o que for preciso para ter uma mala ou uma bolsa ou um relógio ou uma caneta ou uma grife, o sujeito precisa ter aquilo, está honrando o tal Louis Vuitton. Está honrando o tal Montblanc. O sujeito, ele faz de tudo. Olha, ele não investe tanto em cultura, ele não investe em educação, ele não está preocupado se os filhos têm, se não têm, se tem pobre ao redor, se não tem. Ele pega um dinheiro e coloca num carro que custa absurdo. E ele está honrando o seu BMW. E o Senhor falou comigo ali, quando você pega um dinheiro que representa muito e investe nisso, você sai carregando aquela marca e você está honrando aquela marca. Até então, irmão, não tem nenhum problema. Pode vir com a sua bolsa Louis Vuitton, pode usar a sua canetinha Montblanc, pode. Até então não tem nenhum problema. Mas o Senhor me mostrou claro ali, filho, quem você está honrando? Aonde está o alvo, o foco, os sonhos, os projetos? Não há nenhum problema, irmão, nenhum, em você pagar caro numa bolsa, numa caneta, num carro, num relógio, em qualquer coisa, porque é algo de altíssima qualidade, e você vai usufruir daquilo mesmo, e você sabe que não é porque você está atrás de marca. Não há nenhum problema. Deus não põe peso sobre ninguém, não põe vergonha sobre ninguém. Não há nenhum problema em alguém que tem condições comprar um jatinho. Acabou, comprei um jatinho. Nenhum problema nisso, irmão. Mas eu preciso avaliar como anda o meu nível e a minha agenda de honras. E aquilo veio sobre o meu espírito de uma forma intensa. Eu falei, realmente, Deus, se eu pegar um dinheiro para comprar alguma coisa só por causa da grife, da marca, do status que aquilo dá, eu estou honrando aquele instrumento que é canal de um Deus chamado Mamon. E eu vou honrar com o quê? Dinheiro. Com dinheiro. O negócio não é ter, o negócio é onde eu coloco o meu dinheiro. Onde eu honro, quem eu honro. as coisas que são importantes para mim. O que, que é honrar alguém? Essa é uma forma de honrarmos. O que, que é honrar uma pessoa? Aquele com quem você está mais tempo será aquele quem você honra primeiro. Se você estiver numa mesa, seu aniversário, ganhou um bolo e você quer honrar alguém, o que, que você faz? O que, que você faz? Come primeiro, Tiago? Não, né? Ah, tá. É um ato tão simples, não é? Que ato tão singelo, tão simples. Dá o primeiro pedaço de bolo para uma pessoa, mas com aquele ato você está o quê? Honrando alguém. Honrando com bolo, irmão? Será que aquela pessoa não tem condição de comprar um bolo inteiro, se quiser? Tem. Será que aquela pessoa gosta tanto daquele bolo? Às vezes nem gosta tanto de chocolate. Mas o que é que está acontecendo que está representando honra àquela pessoa? Uma atitude, um gesto de colocar ele em primeiro lugar. Não é o bolo, não é o fato de eu fazer isso publicamente, é o fato de eu pensar nela antes de qualquer outra pessoa.